YK673. Rádio Cacique de Taubaté Limitada. Onda média, 1160 kHz. Utilidade pública, música e informação. A melhor programação do Vale. Cacique, uma das emissoras coligadas. Uma empresa do grupo Ulisses Pereira Júnior. Transmitindo de Taubaté, estado de São Paulo. A partir deste horário, você vai iniciar um grande passeio pelo Vale do Paraíba, através das ondas da emissora do povo. Rádio Cacique de Taubaté. Paulo Fernandes.